12 de outubro. O meu abraço, a bicicleta que eu sonhei não vem com o laço e não tem bolo, nem alegria. É dia das crianças, mas não a periferia. Eu queria fugir daqui, é impossível. Eu não queria ver lágrimas, é difícil. Meus exemplos de vitória estão todos na esquina de tempra, de golfe, vendendo cocaína. Bem melhores que minha mãe no pé da cruz, vou ver o filho e a mulher chorando no corpo, vou dar risada, vou dar mais uns quatro no morto. Eu vou brincar de assassino, descarregando 38. Legal a cara explodindo. E hoje é dia das crianças. E daí? E quem vê sangue não tem motivo pra sorrir. Não existe presente na caixa com fita. Só moleque morrendo na mesa de cirurgia. Crianças da periferia. Hoje é dia das crianças, e daí? E quem vê sangue não tem motivos pra sorrir. E não existe presente, a alegria. Nem dia das crianças da periferia. Não dá pra ser criança comendo lixo, enrolado no cobertor, sujo e fedido. É da esmola, pelo amor de Deus, num dia, no outro é assalto. O que eu vou ser quando crescer? Quer dizer, se eu crescer, se eu não morrer. Um assaltante de banco, um assassino, descarregando minha PT no seu filho. Eu vou fazer um rolê e buscar meu presente. Uma vítima, anel de ouro, corrente. Eu vou mostrar minha pureza. Eu vou matar o cuzão por uma carteira. Feliz dia das crianças, é 12 de outubro. Põe um brinquedo em cima do meu túmulo. Quem brinca com revólver não conhece a alegria. E não tem dia das crianças na periferia. Hoje é dia das crianças, e quem vê sangue não tem motivos pra sorrir. E não existe presente, a alegria. Nem dia das crianças na periferia. Hoje é dia das crianças, e daí? Quem vê sangue não tem motivos pra sorrir. Posto de saúde, paz, Grajaú. Feliz 12 de outubro. Zona Sul, desrespeito. O médico ausente, o filho do nordestino. Aqui não é gente. E depois querem formatura e alegria. Mas que se foda se eu tô com mini jet pneumonia. O Brasil não me respeita. Quer me ver morrer, quer um preso a mais. Pra não ter um carrinho Danone, ou trafico uma droga, ou morro de fome se eu não meter uma faca nas suas costas. A minha chance é 100% de acabar nessa bosta. Pra ter um brinquedo só com latrocínio. E se não for jogador de futebol, vou ser bandido. Eu vou. Queria ter um videogame como eu queria, mas não tem dia das crianças da periferia. Crianças na periferia. Hoje é dia das crianças, e daí? E quem vê sangue não tem motivos pra sorrir. Não existe presente, a alegria. Nem dia das crianças na periferia.